objetivo de acabar, às vezes, com alguma especulação e com alguma verdade. A Câmara Municipal tem desenvolvido um conjunto de procedimentos de concurso público em relação, por exemplo, à limpeza das bermas das estradas principais do concelho. Outras ficaram para os nossos serviços, mas se enrolamos neste momento um concurso público que tem um objetivo, penso que tinha falado, que é limpar as bermas e até de uma maneira diferente. Nós, geralmente, as bermas das estradas são limpas só uma vez por ano, mais ou menos, e geralmente quando há chuvas, que as ervas crescem muito mais rapidamente, como tem sido este ano, mas o concurso teve ali alguns, são concursos públicos, às vezes têm procedimentos e depois têm esclarecimentos e depois têm contestação, e por isso atrasaram-se um pouco, mas pela primeira vez até fizemos um concurso público que ganhou uma empresa especializada já, que faz, por exemplo, faz o IC6, que foi a empresa que ganhou. Nas vias principais lançámos isto, está para se iniciar essa execução. Todas as outras tinham sido feitas mais até com empresas de Oliveira do Hospital, mas achámos por bem que as estradas principais devem ser limpas, as suas margens devem ser limpas pelo menos duas vezes ao ano, para dar um conselho também organizado, e faz a diferença. E por isso eu quero dizer que penso que a empresa começará na próxima semana, a empresa ganhou. Como também das marcações, também lançámos, e são concursos com alguma verba, também decorreu um concurso que ainda não terminou.